Oi! Agora não posso atender. Eu tô muito ocupado. Eu tô lendo um livro. Acho que vai demorar um pouco pra acabar. Deixa o seu recado após o sinal, que eu ligo assim que puder. Obrigado.